segurança quando ao meu redor há inimigos sem fim. Posso estender as mãos e segurar em ti, Senhor. Tu és minha esperança. Na tua palavra, no ti.